03. Já. Espera pronto, boa noite, 05. O 9805, a linha decola pista 10, o vento é de 190 graus, com 59. A linha decola 10, voo 1805. Voo 1994, na escuta. RS 896. Voo 1896, completa final, chama a torre 1186. 186, voo 896. Do Gol 994 na sua escuta. Vamos à cópia para Maceió, nível 350. Negativo, prossiga. Autorizado para Maceió, nível 350. Decola da 10 na saída Pucaracaju. Após decolagem esquerda. 5570 é o transponder, 120 decimal 8 é o controle para o Gol 1994. Pucaracaju na 350, decolando a 10 Puca. Aracaju, esquerda, 5570-1208, o controle do Gol 994. Você já me escorreu, chama para o push no 5, Gol. Chama lá para o push, o Gol 1994. Torre, Gol 896, vai passar a esquerda, baixar e travando. 1896, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Vamos. Juliette, correção. É, transporte de enfermo? Gente, acho que a Papa Golf desce para 2.000 pés direto Duna. Oito 05, decolou aos 23, controle 120, decimal 8. 208, boa. O 1896, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 1.20 graus com 6.29. Livre pouso na 1.0, baixando e travado, 8.46. Noite, boa noite, 05, decolado. Gol 1805, boa noite, contato radar, sobe e mantém 370, saída PUC. 370 Puca. Autorizando 52, chama Recife 1-2685. 2685, 352, obrigado aí, bom serviço. Boa noite, bom voo. Estabilizou? Afirmativo, com o campo à vista. 4062, completa a final, chama torre 1-186, bom pouso. 186, 4062, boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, baixado e travado, campo à vista. Gol 1896, no solo 25, livre à direita ou no 219? Correção, livre à direita e prossegue Alfa Juliette para o 04. 4062 da Azul, continue a aproximação, o Adélio está livre. Na escuta, 4062. Torre, Salvador. Boa noite, voo 9714. Voo 9714, boa noite para Aracaju, nível 230. Prepara a PUCA, já vamos direto aguardando o cópia. PUCA, Aracaju. Aguardando o copy, eu vou no 714. Prepara PUCA, Jamo, e após Jamo, vou direto a Aracaju. PUCA, Jamo, após Jamo, direto a Aracaju. Vou no 714. Azul 4062, check trem, livre pouso na 10. O vento é de 1110 graus com 5 nós. Livre pouso na 10, baixado e travado. 4062. Patangológica, Papai Juliette, autorizado ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Oscar Papai Juliette. Chama Recife, 4062 no solo aos 28, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette para o 08. Alfa Juliette para o 08, na escuta, 4062. Bono 7-4, cópia. Afirmativo, cópia. Autorizado para Aracaju, 230 ao nível, decola da 10, sai da PUCA, Jamo direto. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona a transponder 5560, 120.8 é a frequência do controle. Ok. O Gol 1714, interesse autorizado conforme 230 para Aracaju, no da PUCA, Jamo direto. Decola da 10, com curva esquerda. Aciona 5560 e o controle, 208. Protegendo correto e chama quando pronto para o push no 2. Chama lá. Confirmando para o voo 8196, autorizado em viagem pela Juliette até o 4? Afirmo. Certo, obrigado. É o 9183? Diga. Gentileza, pode dar partida aqui em idle para cheque de motor, na posição? Vou coordenar junto ao infra-aero, mantenha-me escuta a guarda, por favor. Obrigado. Oscar Papa Juliette, alinhado full INS, já visual. Oscar Papa Juliette, completa final, chama torre 1186. 1186, boa. Torre, boa noite, o Papatango Oscar Papai Juliette, já visual. Gente, continue a aproximação, aguardando a transição para pouso. Papai Juliette. Salvador, o azul 4062, aproximando-se da Juliette. Vai ingressar pro 08, azul. Papá Juliette tem livre pouso na 10, o vento é de 1,20 graus com 5,9. Sente livre pouso, Oscar Papá Juliette. Salvador, confirma, azul 4062, consegue para 08? Afirmo. E Juliette? Afirma. Ok. O senhor é 9183, me escuta? Chega. Autorizado pela Infraero, o seu giro de motor em idle, ok? A mesma tá ciente. Ok, obrigado. Salvador, o voo no 714. Prossiga. Ok, está no portão 2, está aguardando só a remoção do finger. Ele tem condições de solicitar um operador? Só um minuto. Obrigado. O 4 já foi solicitado junto à Infraero. Muito obrigado, senhor. Posso que o papai Juliette no solo aos 3000, pode confirmar por gentileza o pátio? Pátio 3, próximo ao correio. suficiente. Ingressa via Alfa Juliette pro pátio 3, por gentileza. Alfa Juliette pro pátio 3, o Oscar Papa Juliette. Desculpa, comandante, cometi um erro. Prossegue via Alfa Kilo pátio 3. Via Alfa Kilo pátio 3. Vai chamar o solo? Não, vamos até a minha escuta. Sim, na sua escuta. Amador, gol 1714, no portão 2 para pushback, acionamento. Autorizado, chama táxi, gol. 1714 para Belém, nível 380, está autorizado. Vai manter a minha escuta e aguardar só uma coordenação que eu tenho que checar junto ao centro, ok? No site da Trip, cópia. Autorizado para Belém, 380 nível. Decolada 10, sai da Momo, trava. Após decolagem, curva à esquerda. Prossegue via Upper Zulu 41, conforme rota. 5575 é o transponder. 120 decimal 8 controle. Eu tenho mais correto, chama para o push no 01. Adoro, gol 17114 para o táxi, seu B153, autonomia de 2 horas, alternada é o Recife. 153, 2 horas. Recife. Só para o táxi. Prossegue em Índia Alfa, me chama para o próximo posto de espera. Índia Alfa, posto de espera, chama lá. ninguém, depois espera pronto, gol 1714. 54 Linda, cola pista 10, o vento é de 1, 9, 0 graus, com 5 nós. Liga Niar e decolar pista 10, volume 7, 1, 4. Douro 983 para pushback, faixa 3. Poxa, né? 9183 autorizado, pushback, acionamento no pátio 3, chama táxi. Chama, obrigado. No 7 no 4, decolou agora os 4-4, 120, decimal 8, controle. 28, boa. Buenas, Goro 714, decolou no perfil da FUCA, passa 1500 metros. Goro 714, boa noite, contato radar, sobe e mantenha 230, saída FUCA. Saída FUCA, sobe 230. Goro 714, direto Aracaju. Autorizado direto Aracaju, Goro 714. Salvador, muito bom dia, o gol na meia zero meia, informação, Charlie. Na meia zero meia, por gentileza, ou no noite de sinal meia pra Copa, mantenha o escuta e aguarda, por favor. 18 meia, sim, na guarda. 5317, vai lá até me escuta e aguardar para pushback acionamento. Para o pushback acionamento, gol 994, traduz 5. Mantenha me escuta e aguarda, gol 994. Para o gol 994. Mantenha me escuta e aguarda, por gentileza. Gente, aguarda o gol 1994. Para o táxi Oceaner 983, Alceno Galeão, 2 a bordo, 4 horas. Oxa, mantenha me escuta e aguarda um minuto, por gentileza. Senhora. Seus dados, por gentileza, Oxa. Tá pronto pro táxi, Alceno Galeão, 4 horas, 2 a bordo. Prossegue via Pátio Índio Alfa, me chama pronto no ponto de espera. Pátio Índio Alfa, chamador no ponto de espera, ligado? Bom, no 994, número 2 me chamou para táxi, após a passagem do tráfego da Oceané, está autorizado o puxo no 05. Será preterido, porque o trip que chamou primeiro também será pushbackado no mesmo setor, ok? Gente, o gol 994. 5317, coordenando com a equipe de sola, após a passagem do Oceané, inicia puxo no 01. Tem a cópia para o gol no 606. Possível gol no 606. Informação de áudio já tem disponível na cópia. Eu posso o seu plano, porque eu não tenho seu código transponder. Eu estou checando com o Recife, tá ok? Aguardo. Próxima ponte, espera pronto, na 9183, ali em decola.